173, em coordenação com a equipe do solo, reporte pronto para o táxi. Confirme a aeronave chamando o solo, intensidade muito baixa. Afirmo, aeronave da TAN antes do ataque 6 de leite. Mesmo terá que aguardar, porque devido a obras nesse setor, a equipe de solo junto ao Infrari nos informou que a aeronave será puxada até através do portão 08, para no através do 08 iniciar a potência. Atento, então a gente vai ser puxada até através do 08, eu vou 1973. Afirmo, reporte quando pronto para o cara. Boa tarde. 3, táxi autorizado via parte principal, taxi Índia. Então, espera a torre 118, decimal 95, ajuste no 016. Confia, Vênus, pra saber? Para 1-0, 3-8 ao meio. Para 3-8 ao meio, afirma. Faz o voo ingresso Juliette, portão 1-0. Juliette 1-0, 3-8 ao meio. Autorizada a Lédia, colapso, tudo no gelo, vento 1-0 grau, 5 nós. Faz 3, decolando as 4-6, controle 1208. 1-7-3, controle 1208. Bom dia, contato radar, turma 2G360, perfil da sede da O. 1-7-3, sessão 360, perfil da O. Autorizado líder. 3, autorizado líder, obrigado. Alfa 352, é? 352, prossiga. Opa, só pra lhe informar, a passageira que desceu com a 352, ela teve uma queda de pressão, tá? O marido dela desceu aqui com a família dele. E eu te questiono também, a gente foi feito uma DLA pra o 0553, confirme, mantém a autorização, não sei o que é sua nova aí. O 3520, eu vou checar agora a DLA. Peço que por gentileza aguarde, mas inicialmente João Pessoa 330, o Caracaju à esquerda, transponder 5055. Ok, então, obrigado pela sua presença, senhora. 5050, 5330, Pouca Caju. E aguarda o ponto da 3530. Nossas 3, chame o centro Recife, na frequência 13325, alternativa 25 do Sumo 1. 3325251, bom dia. estacionamento, hotel 3530. 3530, peço que aguardem, eu estou checando a sua segredinha no sistema. Maravilha, então aguarda para o pushback, tá? 3530. Está autorizado o início do pushback e reporte para o prototype. Apenas alteria rota para UP Azul 17, Recife, DCT, mantém autorização. Sim, está UP Azul 17, Recife, DCT, mantém a tração 5055, tem o visual 330, pushback de saneamento autorizado para o prototype. Obrigado, senhora, está 3520. Paxton 3520, 1, 4 1 a bordo, 250 Maceió. Então, 3520, táxi autorizado via faixa 3, táxi 1, táxi Índia, ponto de espera 2118.95, ajuste 1016, bom voo. 16, faixa 3, faixa 1, Índia, 1410, com a torre, obrigado, obrigado pela presença, cara, com 3520. Salvador, boa noite, expandiu, quer dizer, tá 3520, pode ser da 10, pronto. Pista 3520, autorizada, linha decolar, pista do zero, vento 1110 graus, 7 nós. Kevin, decola da 10, tá 3520. Decolador 04, controle 1208. Controle 208, obrigado. Bom dia, tá 3520. Controle Salvador, boa, tá 3520. Tá 3520, bom dia, contato radar, se mantejou 330, via Sede Puca. Ok, Puca. Eu vou 330, tá 3520, 10. 3520 poderia voar a Aracaju? Aguarde coordenação para 3520. Autorização Guarulhos, tem informação Fox, posto 11. Uno 161, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10, bomba direita, subida da El, linha da Mótiva, via Azul 10 até Taubaté. Transponder 5102, controle 120, decimal 80. Autorizado nível 360 para São Paulo, decolagem 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mote. Transponder 5102, controle 20.8, a rota foi volume 0, Taubaté, tudo. Volume 161. Volume 161, cotizamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Pode lá. Alfa Tango Juliette, bom dia, prossiga. Bom dia, nós estamos aqui no pátio 3, eu estou fazendo um check de equipamento, a senhora pode me informar qual é a velocidade? 5.5. Ok, muito obrigado. X-Ray, Echo, boa noite, prossiga. Romeu, Echo, X-Ray, Echo, bom dia, prossiga. Sim, mano, tá no... Post 01, na parte principal, serviço da parte 3. Para reboque para a parte 3, posição 1. Sim, está autorizado o início do reboque e a parte para ingresso na parte 3. Sim. estacionamento, rua 961, no portão 11. Ponte 11, autorizado o início do pushback, potência através do 08, mostrando para o táxi. Autorizado, estacionamento para o táxi, 961. Autorizado, é para terminar o reboque. Táxi, voo 1161, estamos com 1114 CLB, autonomia 049, atrativa Galeão. 1161, táxi autorizado via Tati Índia, o que espera a torre 1118 do Simão 95, o ajuste 10162. Tati Índia, foi esperador 1118. dia, Gol 961, não pode ficar no zero. Gol 961, autorizado, aliás, decolar, pistão 10, vento 10 graus, 7 nós. Além da cola do 10, Gol 961. Ono decolado 30, controle 1208. 30, autorizado, bom dia, até a próxima. Apareceu o motor, bom dia, Gol 1961. Gol 1961, bom dia, contato radar, se mantém o 360 via Cedo da Hora. Via da Hora 360. Salvador, achando, eu acho que eu não vi isso.